Você diz que cansou, se quer ir, pode ir. Mas se um dia voltar, é melhor desistir. Eu demoro a fazer, pode crer, mas se eu faço é pra sempre. Meio termo é uma coisa que eu não sei fazer. Se aprendi a gostar, eu aprendo a esquecer. Novamente eu não vou me calar, pois quem cala consente. Você cospe no prato que um dia comeu. O sabor da comida vai ver que esqueceu. E reclama do vinho, do carinho que te embriagou. Quando um dia você lamentar esse fim e alguém te beijar com gostinho de mim, só então você vai perceber que era doce e acabou. Ah, meu amor, se voltar, você vai encontrar minha porta fechada. Mudei de endereço, mas só pra você. Você manda no jogo e só faz me humilhar. Meu amor tá na cara, eu não sei disfarçar. Quem se abaixa demais é o ditado, a verdade aparece. Quero ver amanhã quando me procurar, com a dor no seu peito querendo estourar. E ouvi minha boca dizer bem baixinho, me esquece. Você cospe no prato que um dia comeu. O sabor da comida vai ver que esqueceu. E reclama do vinho, carinho que te embriagou. Quando um dia você lamentar e alguém te beijar com gostinho de mim, só então você vai perceber que era doce e acabou.